boca que dia após dia te sufoca. Precisas de bem mais que uma simples oração. Minha Senhora da solidão, Minha Senhora das culpas, tenho que evitar o teu contágio. Não quero mais saber do teu naufrágio. A paz esteve sempre ao alcance da tua mão. O teu crucifixo não me ilumina e o teu sacrifício não me pode fazer bem. Não é bom para ninguém. Não ajudas ninguém. Já não tem lugar para mais conhecimento. chego mesmo a ter medo de em qualquer momento já não ter lugar, já não ter lugar para mais conhecimento, mais conhecimento. Eu tenho um certo gozo em ver-te contente. Já sei que o meu sentimento é banal, mas nem por isso que diga meu ver é menos importante. Às vezes apetece-me oferecer-te um presente, mas nem sempre calha. Quando calha é quase sempre aparentemente insignificante. Por exemplo, gostava de te dar uma paisagem com camelos e mar ao fundo, maravilhosa e serena, tranquilamente estimulante. Como pintor sou um desastre, e como economista ainda mais decepcionante. Mesmo assim eu insisto em fazer parte do teu mundo. O boletim meteorológico anunciou calor, não vou duvidar, faz sentido no sistema solar. Imagina que eu sou um ilusionista que arranca coisas do chão, do chapéu, do coração. Talvez assim vejas em mim um homem novo, todo elegante. O que na verdade sou, e a verdade pode ser elevada à coisa sonhada, reinventada por muito se crer. Eu quero ser o teu amante. Desta vez vou construir uma cama de espuma adequada à função de voar, com limpa para nuvens, mesmo à altura do teu olhar. Se for preciso um paraquedas, arranjamos uns milagres em bom estado, prontos a usar. Se achas que não valeu a pena, aí lamento, mas não posso mesmo concordar. O boletim meteorológico anunciou calor, não vou duvidar, faz sentido no meu sistema solar. Sentido no meu sistema. a cair. Aposto que não passa do chão. À devida distância, uma queda pode ser apenas percussão. Deixa morrer o gesto que começou mal. Depois vais ter tempo de reconstruir a tua catedral. Uma vez era o rei e o ovo. Separaram-se até mais ver, mas não deixaram de se corresponder. Uma vez era o belo e o monstro. Também esses fizeram planos de nunca mais deixarem de se entender. Conheço alguém de quem mal me consigo lembrar. Abençoado quem tem quem de vez em quando venha visitar. Na tua mão presinto um futuro feliz. Tira o lápis da boca e escreve o que a solidão te diz. Uma vez era o gênio e o louco. Separaram-se até mais ver, mas não deixaram de se corresponder. Uma vez era o choro e o riso. Também esses fizeram planos de nunca mais deixarem de se entender. Deixa-me rir. Essa história não é tua. Falas da festa do sol e do prazer, mas nunca aceitaste o convite. Tens medo de te dar. Não é teu o que queres vender, não. Deixa-me rir. Tu nunca lambeste uma lágrima. Desconheces os cambiantes do seu sabor. Nunca seguiste a sua pista. Regaço à nascente. Não me venhas falar de amor. Pois é, pois é. Há quem viva escondido a vida inteira. Domingo sabe de cor o que vai dizer. Segunda-feira. Deixa-me rir. Nunca escutaste esse engenho de que falas com tanto apreço. Esse curioso alambique onde são destilados

agarraste à hora em que o tempo não passou. Mergulhas nas cores que a loucura te emprestou. E quando te vês para lá do espelho, encontras a solidão. Descobres o mundo de quem tem pouco a perder e sobes à estrela. Ontem não podias ver e perdes o medo de estar só no meio da multidão. Tradições atrás de contradições fizeram-te abrir os olhos. Podes dizer: eu sou. Amor com qualquer um e que se drogava. Dizem que foi apanhada a ver o mar com outra mulher. Entrada morta, os pulsos cortados. Andando por aí, sobrevivendo à bebedeira e ao comprimido, vou dizendo sim à engrenagem, ando muito deprimido. E é difícil encontrar quem não esteja, quando o sistema nos consome e aleja. Trincamos sempre o caroço, mas já não saboreamos a cereja. Já houve tempos em que eu tinha tudo, não tendo quase nada. Quando dormia ao relento, ouvindo o vento beijar a geada, fazia o meu manjar com pão e uva, fazia o meu caminho ao sol ou à chuva.